sua prece. Ah, mas não precisa não, pra já existe a mais bonita oração. O sol desponta docemente nas montanhas, tingindo em ouro verde solo das colinas. A névoa branca submerge das entranhas da terra virgem da pureza das campinas. E o riacho entoando morro abaixo, e o canto lindo de um poema sertanejo. A viola nos seus versos que consola este meu peito ansioso de desejo. Mais uma prece. Ah, mas não precisa não, já existe a mais bonita oração. Cai o orvalho derramando as suas lágrimas por uma noite mal dormida, menos fria. O roxinol lamenta triste as suas mágoas, gorjeando a mais dolente melodia. E o sertanejo bem nutrido louva a Deus as suas plantas bem crescidas e vistosas. Aqui só falta um alguém nos dias meus para deixar a minha vida cor de rosa. Dedicaria ao meu sertão mais uma prece. Ah, mas não precisa não, lá já existe a mais bonita oração. Lá já existe a mais bonita.